me pedindo a saída do programa aqui. Vamos lá, é contigo, querido. Vamos lá. Bom dia para vocês todos, né? De fato, primeiro eu queria pontuar, você lembrou muito bem do Durkheim, né? E as doenças psíquicas, né? Como elas são chamadas, as doenças psíquicas, a própria palavra psique, né? Ela precisa ser entendida na medida em que psique é tudo junto, é um complexo só, né? Ou seja, quando você fala a palavra psique ou psique, você está levando em consideração o que é de dentro e o que é de fora do indivíduo. Ou seja, está levando em consideração aquilo que é o ambiente sociocultural em que ele vive, e você está levando em consideração aquilo que ele tem como vivência interior, aquilo que está no mundo do inconsciente dele, no mundo das funções, dos desejos, dos recalques, dos sonhos e das utopias também. Envolve tanto a mente como o corpo, né? Então, de fato, quando você trata da depressão, você não pode lidar com essa questão apenas como um evento meramente do indivíduo, né? Não, ele tem uma implicação social e do indivíduo também. E ele afeta tanto o corpo como as emoções da pessoa, né? E que parece que essa pesquisa, então, demonstra, né, e que a professora fala, é que, de fato, né, o aumento expressivo da depressão, a depressão sempre existiu, né? Não é um distúrbio novo, né? Ele sempre existiu. Mas que o aumento expressivo dessa depressão, ele está unicamente relacionado ao ambiente sociocultural que nós estamos vivendo. Ou seja, um ambiente sociocultural no qual o consumo passou a ser o valor mais importante, mais projetado pelos indivíduos, né? Ou seja, há uma relação estreita na cabeça das pessoas, e isso certamente foi forjado pela indústria da publicidade, foi forjado pelo mundo social, de que a minha dignidade, a minha realização como ser humano depende, né, fundamentalmente da posse de bens, né, materiais, que não são necessariamente bens apenas para a realização das minhas necessidades, mas é a realização de desejos. Desejos que muitas vezes são implantados, são construídos, como eu disse, pela indústria do capitalismo, pela indústria da publicidade, que não trabalha mais no plano da necessidade, mas que trabalha mais no plano do desejo, né? E, como nós sabemos, todo desejo não realizado, ou pelo menos um desejo que não, seja ele necessário ou não, quando ele não se realiza, ele gera frustração. Ele gera, indivíduo, aquele sentimento de impotência, de frustração, aquele sentimento de como se eu não fosse capaz de fazer alguma coisa. E, portanto, a vida começa a perder sentido. A vida começa a não ter mais sentido na medida em que sentido da minha vida está na razão direta da aquisição daquilo que a indústria cultural, vamos chamar assim, considera como a realização dos meus desejos. Se eu não consigo realizá-los, ou se eu tenho que realizá-los a todo momento, também tem isso. Não adianta eu comprar esse carro hoje, porque daqui um ano, dois anos, esse carro vai ter outro designer, então eu tenho que trocar, porque senão vou ser bem visto pela sociedade. Então, essa constante necessidade de realização dos desejos imposto pela indústria cultural, ela vai gerando no indivíduo uma ansiedade muito grande e, ao mesmo tempo, uma frustração, na medida em que ele não consegue entender a mecânica que está passando por ele. Então, vem o sentimento de frustração e o sentimento que a gente chama de depressão, que é uma tristeza, uma melancolia profunda, né? E que está, muitas vezes, ajustado a esse tipo de cultura que nós construímos, né, que é a cultura do consumo. É interessante porque o Durkheim já falava disso no século XIX, mas outros pensadores do século XX também já escreveram sobre isso. O Jean Baudrillard, o Sigmund Bauman, né? O Lipovetsky, né? Um filósofo brasileiro, tcheco brasileiro, que poucas pessoas conhecem, chamado Wilhelm Flusser, né? Um sociólogo chileno, né? Tem um livrinho chamado El Consumo Me Consome. O título é emblemático. O consumo me consome. Ou seja, eu sou consumido. Né? A minha energia psíquica, a minha vontade, a minha libido, meu prazer, minha alegria, é consumido pela expectativa criada pela indústria cultural capitalista. Então, isso corresponde, muitas vezes, ao meu ver, a esse aumento do número de pessoas que têm sintomas da depressão, tendo em vista que também coincide nos últimos anos com um aumento expressivo da chamada sociedade de consumo no Brasil. Né? Ou seja, estamos em 2014, né? na última década, ou um pouco mais, nós temos aí uma construção, né, do Brasil ideal, e essa construção do Brasil ideal é o Brasil que consome. Né? E aí nós precisamos diferenciar, né, o que é o consumo. Não é o consumo no sentido de realização de necessidades, porque isso todo mundo precisa consumir. Né? Mas existe um consumo que vai para além dessa necessidade, que vai, como eu disse, trabalhar na esfera do nosso desejo, na esfera daquilo que a gente chama de realização pessoal. Né? O Freud chamaria de desejo, né, os freudianos. Os junguianos chamariam de daimon, né, de destino, como dizia Platão, né, o nosso daimon. Eu acredito que esse crescimento expressivo da sociedade de consumo, da depressão na sociedade de consumo, está muito ligado a essa incapacidade que as pessoas têm de lidar com essa nova cultura, que foi espraiada, né, com mais força aqui no Brasil, atingindo mais, cada vez mais e mais pessoas, e com um sentimento muito grande de frustração que é levado por isso. Né? Eu sou professor também, como você, e tenho notado, né, nos meus alunos uma frequência também muito grande da depressão. Né? E, infelizmente, também uma incapacidade, talvez, da cultura, da sociedade, da família, da universidade, da escola, e até mesmo dos próprios profissionais da área de saúde, em lidar com esse fenômeno que extrapole meramente neurológico. Ou seja, normalmente uma pessoa que apresenta sintomas da depressão acaba indo procurar um especialista, né, na área de saúde, um médico, um psiquiatra, né, e normalmente sai de lá com uma receita para tomar algum antidepressivo. O que, de fato, tem que ser feito mesmo, né, porque a depressão pode levar ao suicídio. Pode levar a uma pessoa em depressão, ela pode chegar ao extremo da radicalidade e liquidar a sua própria vida diante da força que essa doença exerce. É lógico que o psiquiatra tem que receitar um antidepressivo, porque é uma medida preventiva para que a pessoa não cometa não faça mal a si mesma. Agora, o problema é que muitas vezes o antidepressivo ele não trata só a causa maior, né? Ele trata sintomas e o problema continua. Né? Ele é um paliativo necessário, mas o problema continua. O problema está no coletivo, né? Nesse caso. O problema está na configuração social, né, que nós temos. Eu percebo isso muito pelas aspirações dos jovens. Né? Hoje os movimentos de jovens eram, por exemplo, o rolezinho. O que era o rolezinho? Né? O rolezinho é, de certa maneira, uma celebração à sociedade de consumo. Era o movimento jovem também do funk ostentação. É uma celebração da sociedade de consumo. E aqueles que não conseguem entrar na sociedade de consumo, ou que pelo menos até conseguem entrar, não conseguem satisfazer a sociedade de consumo o tempo todo, porque a sociedade de consumo tem um apetite voraz, interminável, infinito. Não adianta você consumir hoje, você tem que consumir sempre. Né? Daí a ansiedade que ela gera. E esse consumir sempre, sempre, sempre, em que começa a se sentir incapaz e impotente de lidar com isso. Né? Tendo em vista que a sociedade de consumo existe já há bastante tempo, mas aqui no Brasil ela ganhou uma força muito grande nos últimos anos. Tá? Bom, professor, é o seguinte, a gente tem esse contato, né, com esse aluno, com essa aluna, aliás, a própria palavra aluno, tem gente que já epistemologicamente me desqualificou aqui, mas aluno é a negação de luz, inclusive, né, aquele que não tem a luz, como se a gente fosse levar a luz para esses caras, né, para ele ou para ela tal. A gente, professor, trabalha com universitário, trabalhei durante 20 anos com ensino fundamental, ensino médio, né? E a Fabiana, no consultório dela, é o segundo tempo dessa moçada, né? Eles têm um tempo com a gente em sala de aula, depois um tempo com a Fabiana, né? Conheço já a Fabiana há um bom tempo também, né? Apesar dela ser bastante jovem. E aí, como é que é isso? É dentro disso que o professor estava comentando, Fabiana, como é que é esse segundo tempo no seu consultório, enfim, tudo isso, toda essa análise da relação, por exemplo, que está falando da cultura, né? Do papel e da importância da cultura nesse processo. Como é que é isso? Então, eu também tenho tido essa impressão que ultimamente os jovens que chegam no consultório, a maioria são homens, né? Apesar de que chegam também as meninas e com questões um pouco diferentes. Mas talvez o cerne do que está acontecendo é que a questão do consumo passou a ser a questão da identidade. Talvez não só no Brasil, mas assim, acho que no mundo, né, a gente vê isso muito porque essas redes sociais, os jovens e as pessoas têm amigos no mundo todo. Né? Mesmo a minha funcionária que faz faxina na minha casa, ela tem vários amigos ingleses, ela adora conversar com gente de fora, e eles conseguem desenvolver uma comunicação, e eu acho que isso é muito legal. Né, um outro jeito de se comunicar. Mas a base da identidade virou essa questão do que eu posso consumir. O que eu sou está associado ao que eu tenho, ou ao que eu, pelo menos, consigo parecer ter. Né? E aí entra essa crise, né? A crise de consciência. A hora que a minha consciência individual se choca com a consciência dos vários coletivos que eu preciso corresponder. Porque a consciência do coletivo não é uma só, depende de cada grupo que eu estou, né? E então eu acho assim, ao mesmo tempo que hoje as pessoas têm muito mais liberdade para escolher a ética, né, pessoal, o que faz sentido, o que não faz sentido, ao mesmo tempo elas também têm muito menos condições de fazer essa escolha, né? Tem muito menos parâmetro para fazer essa escolha. Eu achei bacana a entrevista com a psicanalista do Rio, porque eu achei que ela trouxe uma perspectiva esperançosa, né? Que não desqualifica o que a gente tem hoje, mas que aponta para a necessidade emergente da gente dar um sentido maior para o que a gente tem hoje, né? Para as facilidades que a gente tem hoje, que tem aparecido muito mais como dificuldades. Por exemplo, essa questão da política que está acontecendo hoje, você vê que assim, conversar sobre isso com jovens é uma coisa complicada, porque a gente acaba passando uma visão tão desmotivada, tão terrorista, né? Do que pode acontecer daqui para frente, e numa hora onde eles estão construindo a ideia de mundo deles daqui para frente. E a ideia é o primeiro passo para a gente materializar as coisas. Tudo nasce do pensamento. Se eu estou alimentando através do Facebook, da mídia, eu estou alimentando uma ideia de um mundo que é assustador, terrorífico, desesperançoso, é isso que eu vou ter. Então, nesse sentido, eu acho que assim, eu achei legal essa entrevista, acho que a gente precisa encontrar mais pessoas que possam trazer essa perspectiva, né? Possam disseminar essa perspectiva, para as pessoas também poderem ter a chance de mudar um pouco esse pensamento, sair dessa coisa depressiva, sem esperança, né? Mas, Fabiana, a gente estava falando aqui, inclusive a gente teve uma outra entrevista, estou tentando colocar o professor aqui, já está chamando. Vamos lá, querida, então vamos lá, peraí. Bom, pronto, o professor já está de novo. No ar, professor? Vamos lá. Ótimo. Então, assim, a Fabiana falando dessa coisa, uma outra questão que a gente levantou aqui, que a gente já vem com esse debate, inclusive, já falei para vários, né? A gente falou da questão da medicalização da infância, a gente falou da medicalização do mundo, enfim, da sociedade, etc. E tal. E teve uma questão, por exemplo, né? É, que a gente não percebe, por exemplo, entre os trabalhos, estava falando aqui que eu tenho vários trabalhos, entre um deles, inclusive, eu trabalho com a questão da, de cultura e comunicação de uma pequena cidade, né? De uma pequena cidade de 10 mil habitantes ali, né? E o que me chama a atenção, o que me chamou a atenção, eu via muitas pessoas idosas, cidade extremamente parada, muita gente idosa, começando a mapear o que que esse pessoal da chamada. Aliás, eu acho isso de uma, pode ser opinião minha, mas de uma. Eu não tomar cuidado com a palavra, eu ia falar cafajestagem, mas não é cafajestagem, é um outro. Chamar o pessoal da melhor idade é uma grande de uma sacanagem, inclusive. Eu, na minha opinião pessoal, tá? É uma grande sacanagem, sabe? De você impor a essa pessoa, inclusive, uma dinâmica, um ritmo. Inclusive, eu vi os caras lutando judô com 60, é brincadeira. E os caras estão de gozação, mas enfim, podemos até fazer um específico. Aí. Veio uma pesquisa, se não me engano, acho que é da Anvisa, ou da própria Instituto Federal aí de São Paulo, dizendo que justamente o maior número de consumo de remédio é o tal do ansiolítico, é isso? Sim. Antidepressivo, e é para essa população da terceira idade, que vulgarmente, né, e sacanamente, às vezes chamam de melhor idade, né? É, eu estou exagerando aí, inclusive, porque eu quero que alguém ouça, discuta isso comigo, porque eu quero entender que melhor idade é essa, né? É, enfim. Então, se a gente for pensar, tudo bem, a indústria farmacêutica precisa vender, então ela vai dopar a criança, ela vai dopar o jovem, ela vai dopar todo mundo. E aí, a tal do. Né, o outro lado chama narcotráfico, não sei como que a gente chamaria aí as indústrias farmacêuticas, né? Mas, aí o que eu queria perguntar para vocês dois é o seguinte: não tem uma faixa, entendeu? Onde a gente pode dizer. É uma faixa, por exemplo, você falou da questão da imaginação, o que a gente pode, né, oferecer enquanto profissionais, professor Jorge Mico como professor, eu como professor, você como psicólogo. Eu não consigo imaginar outra coisa a não ser a própria imaginação. Lógico. Entendeu? O que eu mais fiz na minha vida foi contar história, adoro isso, contar história, fantástico. Inventar história, criar. Muita gente, inclusive, né, vem bater, dizer que, ai, não, isso. Enfim, mas estou falando demais, chega. Queridos, é o seguinte: na caminhada para essa busca do que fazer. Agora, ó, já comecei com o Ducar, mas eu já estou todo intelectualizado, hein? Eu vou para o N. Professor, já que nós dois somos os caras que conseguem, né, conversar com essa moçada de lá do começo até, por exemplo, a universidade, o que fazer, meu querido, para fazer esse enfrentamento que a Fabiana acabou de dizer aqui? Ah, legal. Eu gostei do que a Fabiana falou, né, que a entrevista aponta para não para uma perspectiva fechada, mas para uma perspectiva aberta, né? É aquilo que eu costumo chamar do que eu sou, né? Eu piso. É impressão minha ou está falhando, professor? Está falhando. Alô, professor? Ué? O professor está aí. Hoje está acontecendo umas coisas esquisitas aqui no ar, viu? Eu estou achando que nós estamos. Sério? Tem entes, duendes das florestas. Tem duendes. Bom, eu não sei, vou ver o que está acontecendo, vou ver se eu consigo colocar o professor novamente na linha. Fabiana, então fica contigo essa pergunta. E aí, na coisa da imaginação, a gente acabou de receber a presença da Débora aqui, que é de uma escola alternativa também, toda intelectualizada. Depois vocês precisam conhecer aqui. Mas enfim, Fabiana, e aí? O que fazer, minha querida? É, na verdade não tem uma receita, né? O mais importante, acho que em relacionado a essa imaginação, é criar condições para que as pessoas possam voltar a ter uma identidade de grupo, de pertencimento, de se sentir fazendo parte de alguma coisa que seja real e que possa proporcionar essa chance de criar situações imaginativas mais positivas, né? É, de ter sonhos, de ter projetos, né? Como a professora fala na entrevista, a professora Regina. É, nas escolas, isso, esse campo é fundamental. É, trabalhar o coletivo, que eles possam estar junto em atividades cooperativas. O que a gente vê muito é que quase que instintivamente as crianças já partem para situações, mesmo na brincadeira, que são competitivas, né? E que também tem a sua, o seu lugar, mas não o lugar do tamanho que tem tido ultimamente, né? Enquanto que isso fica em detrimento de atividades cooperativas mesmo. Isso pode ser trabalhado na educação física, na aula de português, na aula de filosofia, na aula de ciências, né? Grupos onde as pessoas se sintam parte e em parte importante com a sua representação pessoal, né? Então, acho que a escola é um campo maravilhoso, né? A escola é a interseção de todas as redes aí. E por isso mesmo é um campo minado, e tem sido um campo minado ultimamente, né? Quer dizer, onde a gente pisa tem uma bomba explodindo. E a gente precisa desarmar esse campo, né? Quer dizer, onde toda, dentro de uma cidade, de um nicho dentro de uma cidade, tem várias culturas ali dentro, várias culturas familiares que podem se complementar, mas que têm se agredido muitas vezes, né? Então, como é que a gente faz esse, transforma isso? Usa aquilo, esse instrumento maravilhoso que é a diversidade aí que existe dentro da escola, para que as crianças consigam se sentir mais seguras ali dentro, ao invés de mais inseguras. Bom, fica complicado quando, por exemplo, eu não sei como é que funciona para o professor, eu não vou citar até o lugar, passei num concurso aqui 15, 16 anos atrás, numa cidade do sul, né? Para ser professor de filosofia, né? E fui, né? Todo alegre, saltitante, oh, que delícia, sou um cara agora, né? Concursado, professor universitário, né? Enfim, o mundo vai me tratar diferente. Bom, a hora que eu comecei, primeiro que eu entrei na sala, veio um choque, que era um instituto, na verdade, enfim, uma fundação e tal, que era o proprietário da escola. Não era uma escola particular, era uma escola meio particular, meio pública. Eu entrei na sala de aula, tinha lá, eu estou falando isso de 1998, 99, acho que é uma coisa assim. É, eu entrei na sala e, a hora que eu olhei a sala, assim, 50 ou 60 alunos extremamente calados e apáticos, né? Eu dava um curso de humanidades dentro de um centro de tecnologia, né? Onde eu tinha que levar eles para as humanidades, né? Em suma, era o pessoal da química, era o pessoal da física, enfim, e eu tinha que encaminhá-los para humanidades. Mas um pessoal extremamente apático, acabava a aula, a sensação que eu tinha, eu esvaziava, você não via ninguém dentro da universidade, né? Eu olhava assim, isso em 98, né? Sumia. Eu ficava na hora do almoço, se não via ninguém no refeitório, sabe, um negócio meio estranho. Eu comecei a tentar entender que lógica é essa, comecei a visitar as cidades do entorno, inclusive porque uma das cidades lá tinha um famoso tal de marreco com repolho roxo, né? E eu fui lá experimentar. A mesma coisa, saí do restaurante por volta de uma e pouco, andava pela cidade completamente vazia também a cidade. Toda bonitinha, com o seu formato. Aí um belo dia, eu estou comprando, acho que foi a Folha de São Paulo, uma pesquisa dizendo que a cidade com maior índice, com maior número de suicídio de jovem, era uma dessas cidades do qual, inclusive, né, eu tinha passado. Em suma, tudo muito bonito, a universidade era linda, tudo muito limpo, tudo muito etc. Então, eu falei, cara, eu vou começar a querer entender o que é isso aqui, né? É óbvio que eu fui mandado embora logo na sequência, né? Porque o que acontecia? O final da vida desses caras que passavam era um conflito, ou seja, o mundo rural que eles viviam lá, plantando arroz, plantando as suas coisas, etc. e tal, que era o sonho do pai, que assumisse aquela pequena propriedade, né? Que fizesse essa pequena propriedade. Aí o menino ia para a universidade sem qualquer perspectiva. É óbvio que eu estou fazendo aqui uma análise muito rasa, tá? Mas, ou seja, isso eu estou 98 lá no Coisa, remeto para uma conversa que eu tive aqui recentemente com o professor Francisco Alves, professor Chiquinho, né, que foi dar uma palestra para os alunos, porque estavam fechando o portão e cercando a universidade, etc. e tal, questão da violência. E o Chiquinho chegou com a primeira fase e disse: Elvio, o maior problema dessa questão é a falta de pertencimento. É isso aí. As pessoas não se sentem dentro da universidade, etc. e tal. E me remeteu a esse trem. Enfim, falei, não perguntei nada, mas gostaria dos seus comentários, professor Jorge, e depois Fabiana, a respeito dessa contação de história que eu fiz aqui. Roberta Cade está mandando um beijo para vocês dois, e eu também mando um beijo para ela, que ela está adorando, inclusive. Bom, vamos legal. Lá. Então, eu tô de volta, gostei muito da fala. Então, eu queria só completar o que eu estava falando, né? Que eu também tenho uma visão, uma perspectiva sempre muito positiva acerca disso, né? Na verdade, aquilo que às vezes nos adoece é aquilo que também nos cura, não é? Ou seja, a gente tem muitas histórias aí já acumuladas de pessoas do passado que viveram, atravessaram abismos escuros da depressão e que conseguiram não só voltar, mas que conseguiram voltar com um impulso e com uma fortuna criativa extraordinária, não é? O caso aí que é bem conhecido é o caso do sociólogo Max Weber, que praticamente passou 5 anos trancado no seu quarto em profunda depressão e que quando voltou e escreveu A Ética Protestante Espírita do Capitalismo. Só isso, né? Então, eu acredito muito nas possibilidades que muitas vezes as crises nos proporcionam de nos reinventar e de nos alertar para algumas questões que estão aí colocadas, né? Então eu vejo que talvez esse aumento da depressão e o fato de a gente divulgar isso e o fato de a gente estar aqui conversando sobre isso e isso está replicando nas redes, isso gera uma mudança, né? Ou pelo menos uma busca de alternativas para isso, não é? E eu queria também fazer só uma rápida referência, né, sobre essa questão do consumo. Eu estou aqui com o livrinho, né, o nome dele é Tomás Mulian, é um chileno, o nome do livro é Ele Consumo, Me Consome. É rapidinho, é uma frase só em que ele diz: a cultura hedonista escraviza o indivíduo por meio da fetichização dos objetos e porque impulsiona para a privatização da vida. Para os pobres, né, a incorporação na cadeia de crédito o obriga a pagar o preço dos impulsos, né, dados pela sociedade de consumo. Então, isso daí é só uma interessante, porque ele fala da privatização, né, da vida. Né? E é claro que a privatização da vida significa o isolamento, né, o individualismo. Isso leva também, então, um sinal da depressão, a pessoa se sente sozinha. Que sem dúvida, uma questão que a gente tem tocado muito, né, que a própria psicologia tem desenvolvido bastante recentemente. Eu tenho diálogo com um grupo de psicologia comunitária, trabalho de psicologia comunitária, e um professor, né, que coordena grupos de pesquisa e grupos de ações aqui nas periferias de São Paulo, na área de psicologia comunitário, professor João Corim. Um abraço aí, professor João Corim, se ele estiver nos ouvindo. A psicologia comunitária significa isso, é tentar resgatar, né, o sentimento de pertencimento, você acabou de dizer. E o sentimento de pertencimento, ele traz para o indivíduo a segurança, ele traz para o indivíduo o fortalecimento dos laços da sua identidade, como a Fabiana estava falando, né? Ou seja, talvez um caminho aí seja justamente a gente pensar novamente o coletivo, pensar o fortalecimento dos laços comunitários. Né? O Zygmunt Bauman, no livro A Comunidade, ele diz isso textualmente, ele diz que uma coisa muito interessante, ele fala que se por um lado, né, a sociedade, ele faz um contraponto entre sociedade e comunidade, a sociedade nos traz a liberdade, né? E a liberdade no sentido aí capitalista do termo é a liberdade individualista. Por outro lado, ela traz a insegurança, o medo, a fragilidade. E nós somos seres humanos, nós não podemos esquecer que nós somos dependentes uns dos outros. Né? Nós não vivemos sozinhos. Né? Nós não temos... Nós vamos ficar nessa situação aqui meio capengando aqui. Acho que tem prazo, né? Vai gastando a pilha do rádio, olha lá. Vai gastando a pilha do rádio e tá um saco isso, né? Bom, Fabiana, a partir dessa fala do professor, dessa coisa do estar sozinho, né? Uma das questões que a gente enfrenta, principalmente aí nessa tal da terceira idade, que não é uma melhor idade, né? Eu estou radicalizando aqui, né? Mas é o seguinte, é justamente essa coisa de você tentar buscar alternativa, né? Principalmente porque é um momento, inclusive, os filhos crescem, vão cuidar da vida, você vai mesmo, é todo um processo de solidão, vídeo que os meus pais, os seus pais, todos os pais acabam vivendo. Tem gente que acaba, assim, sei lá, historicamente, montando aí um outro formato de família, acaba morrendo junto, enfim, fica aquela coisa todo mundo junto, mas o que naturalmente não é, hoje ainda mais nesse ritmo que a gente vive. E é um exercício medonho que a gente tem que fazer cotidianamente, né? Eu estou virou consultórios aqui, né? É um exercício medonho que a gente tem que fazer diariamente, porque se tem uma coisa que se você se esquece que você passou dos 50, a cada meia hora alguém te lembra. Não é, ou é, sabe, o tio, tiozinho, como assim tiozinho, cara? Eu tenho três irmãos, não me lembro de nenhuma gravidez, né? Que papo é esse de tiozinho, né? E aí a transformação da própria família mesmo, o caso das professoras que hoje são chamadas tias, né? E elas se portam como tias, inclusive vai aniversário das crianças no final de semana, se envolve com a família da criança, sabe? As relações, elas são uns troços, ela acaba virando um troço meio... Né? Eu acho que isso só diz respeito ao quanto que a gente tem necessidade de vínculo, né? Não acho tão preocupante essa questão de chamar professor de tio. Eu acho mais preocupante o contrário. O professor se colocar numa distância absurda, como se ele não tivesse nenhum parentesco, né? E aí eu tô falando, usando esse termo parentesco, como uma questão afetiva mesmo, né? Eu tava escutando o professor Jorge falar e estava me lembrando da minha filha outro dia, que chegou para mim assim, ouvindo uma pessoa bem mais velha falar assim, com muita ênfase sobre a situação política e fazendo previsões que viram profecias, né? Esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter. A gente fica prevendo um futuro aí tão terrorífico e se esquece que é assim que as profecias são construídas. E aí minha filha chegou para mim e falou: mãe, eu tô ficando com medo, tá me dando medo. Nossa, aquilo me fez muito mal, porque eu falei, gente, que os meus filhos e a maioria das crianças está entendendo desse momento político que a gente está vivendo no país e tanto que isso se expande aí, né? Outra coisa que eu tava pensando enquanto a gente estava conversando era que sobre esse dado aí, né? Que hoje em dia o maior consumo de remédios são os ansiolíticos. E principalmente dentro de uma determinada geração, que são essas pessoas que estão com mais de 50 ou chegando perto disso. E eu tô me lembrando que são justamente essas pessoas que, quando eram jovens, usavam absurdamente a anfetamina, né? Quer dizer, teve um boom da anfetamina um tempo atrás. O que é a anfetamina? Eu, por exemplo, eu consumi algo que deve ter anfetamina e eu não sei o que é. Mas principalmente moderador de apetite, né? Não, eu sei que era alguma droga. E também, na verdade, era uma medicação que era usada como droga, não, como mas todas droga, as drogas. Que é chamar drogas, assim, não tem, não era maconha, não tem essas coisas, eu não entendo nada desses trem, assim. O ansiolítico, por exemplo, o que... Você só encontra na farmácia, não, você não encontra com outras vias, por exemplo. Não, são medicações, você compra em farmácia. Drogaria total. Desculpa interromper, mas é que eu fiquei muito com medo de trem. Ah, não também. Vamos lá. Bom, talvez tenha até tomado, né? Até porque, assim, acho que tudo que é droga hoje, em algum momento, foi visto como medicamento. Esse lugar aí é a drogaria, né? A gente vai na drogaria mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é que, assim, as anfetaminas causavam tiravam as pessoas do eixo, né? E apontaram para mais tarde a gente ter a necessidade de tomar ansiolítico, né? Então, a gente está buscando o equilíbrio de tudo externamente, o tempo todo, no consumo. Então eu consumo para ficar mais animado, eu consumo para ficar mais calmo, eu consumo para parecer mais bonito. Consumo para ficar mais rigoroso, mais forte. Mais forte, para ter mais músculo, né? Tudo se resolve assim. Eu não estou feliz com o meu peito, eu vou no cirurgião plástico e ele me faz ficar com o formato que eu acho que eu tinha que ter. Eu vi um programa assustador outro dia na televisão sobre isso. Uma pessoa assim, que já tinha feito, sei lá, 20 cirurgias plásticas porque queria parecer o Justin Bieber. Ah, eu vi esse trem. Eu vi isso. Não, né? É. E assim, aí você vê que assim, como essa relação com o dinheiro é uma relação maluca. Né? Quanto mais eu tenho, mais coisas complicadas, mais enrascada eu me meto se eu não tiver o discernimento. Não, não, Justin Bieber, o menino queria se parecer com aquele boneco da Barbie, com quem? Nossa senhora, tudo por aí. Eu quero ficar parecido com a Xuxa, professor Jorge. Isso. Como é que eu faço? Né? Foi o que aconteceu com o Michael Jackson, né? O que ele fez com... E virou modelo, referência. Estava falando das cirurgias, né? Outro dia eu fui numa... Ano passado, eu participei de uma banca de mestrado. A pesquisadora encontrou um caso bem interessante também. Uma moça nos Estados Unidos, claro, né? Tinha que ser nos Estados Unidos. Ela foi diagnosticada com câncer terminal. Então, antes dela morrer, antes dela partir, fazer a passagem, ela decidiu gastar todo o dinheiro que ela tinha poupado em cirurgias plásticas, porque ela queria ficar parecida com a Barbie. Eu lembro dessa história. Eu tô achando. É maluco, né? Mas é. É real. Ela tinha aí um período de vida, né? Um ano, não sei quanto tempo. Então, esse período ela investiu, né? Na construção, reconstrução do seu físico, para que. E é interessante, né, como os profissionais de saúde aí que estão ligados a essa questão, né, deixaram isso acontecer sem problema. Bom, enfim, né, acho que isso é o espírito do nosso tempo, né, como dizia o alemão Weber também, né, o espírito do tempo que é isso aí, a vida voltada ao consumo, né, e essa questão que a Fabiana está falando da imagem, né. Tem um pesquisador, um grande professor aqui, chamado Norval Baitelo Júnior, ele criou um conceito chamado iconofagia. Iconofagia significa as imagens que devoram os seres humanos. Então, seres humanos agora devoram imagens e as imagens devoram seres humanos. Então, nós consumimos imagens e as imagens nos consomem. Bom, tem uma coisa que... Aliás, deixa eu fazer aqui dois adendos, porque senão vai que começa a entrar depressivo os dois também, eles vão ficar bravos depois, vão me botar na conta. Deixa eu mandar um beijo pro Eldes e pro Doni também, que tá ouvindo a gente, que eu só mandei pra Roberta, né? E aí, desculpa, mas eu tô mandando um beijo, então, que já tá ouvindo aqui a gente, o Eldes, um beijo, meu querido, e o Doni, né, Silva. E o Doni já comenta o seguinte, aí já passar pra vocês dois. Jogador de futebol e outros utilizam muita coca. Sei que uma das coisas que mais afetou o meu filho foi o pôquer. E é considerado um esporte. Qual a intensidade disso? Um universo glamouroso? Como assim a intensidade? Qual a intensidade disso? Por que a pessoa vai, por exemplo, uma coisa e não consegue se desgrudar daquela, né? Por exemplo, eu fui viciado na minha adolescência, né? Eu era viciado em uvaia, né? Eu adorava uvaia. Até tenho aí, plantei uvaia para tudo quanto é canto que eu tenho, né? Mas o que leva, por exemplo, no caso disso aí, a intensidade, né? Qual que é, para levar nessa intensidade, por exemplo, o cara é viciado em pôquer, por exemplo, uma coisa que é muito comum hoje, eu me assustei isso, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Fui fazer uma palestra numa universidade, eu tenho mania de querer também me entender e me relacionar, e tenho um bom relacionamento com uma moçada jovem. Aí, ao invés de ir pro hotel, né, economizar a grana também do hotel, fui dormir na República de um deles, né? E era uma galera das sociais, da área nossa, inclusive, né? O pessoal das ciências sociais, da história, etc. e tal. Calhou de, na noite que eu dormi na casa desses caras, estava tendo tal do MMA, pista, aquela luta, loucura, aquele troço assim, né? E aí fui tomar banho, né? Fui tomar banho, na hora que eu tava tomando banho, nunca tinha. Não é frescura, não, nunca vi essa luta, aliás, não vou ver, não faz parte da minha capacidade interpretativa emocional, sei lá, entendeu? Não vou ver um trem. Na hora que eu voltei, eu tava no banho e de repente eu escutava assim, massacra, massacra, massacra, massacra, não sei o quê. E eu falava outras coisas assim. Eu falei, caraca, o que que tá rolando? Aí saí meio assustado, assim, saí meio... A hora que eu cheguei na sala, eles em frente à TV, em cima da TV, gritando, urrando, e o cara tava com o outro, socando, tudo sangrento, né? Eles batendo, o cara batendo, e eles gritavam. Eu fiquei meio chocado com isso, né? Então, indo pra pergunta do Doni, por que dessa intensidade? E aí? Vamos lá. Na verdade, acho que como tudo é uma busca aí de fugir de uma situação real e ir para uma situação menos arriscada e que te dá a chance de, por exemplo, no jogo, essa ilusão de estar ganhando alguma coisa, de estar superando alguma coisa e correndo os riscos, né? Como todo vício aí é uma situação de fuga mesmo, né? Professor, e aí, pra ti? Olha, eu vejo que isso é um padrão histórico, né? Isso me fez lembrar, quando você estava falando da tristeza, me fez lembrar a política do Pão e Circo em Roma, né? Uhum. As multidões ficavam ali também no Coliseu ou em outros espaços também impregnados com isso, né? O jogo, os estados alterados de consciência, a loucura, não é? São raízes arquetípicas da cultura humana, né? Então, já um medievalista chamado Huizinga escreveu um livro fantástico chamado Homo Ludens, mostrando que o jogo, que essa questão, essas práticas, essas experiências, elas são ancestrais. Elas estão ligadas similarmente ao Homo sapiens, né? Então, eu acredito que o que acontece é que a sociedade de consumo atualmente, ela mobiliza, ela canaliza, ela manipula, ela faz a transposição dessas forças, né? São ancestrais, são arquetípicas, para a sociedade, para a indústria do consumo, né? Há uma manipulação disso, né? Uma usurpação, vamos dizer assim, dessas energias que poderiam ser, enfim, estar aí à disposição do próprio indivíduo, da sua renovação, das suas contradições, e na verdade tudo se transforma em mercadorias, é reificado, fetichizado, e se coloca a partir disso, né? Eu queria só, então, voltar lá ao que eu estava dizendo, quando eu falava a Fabiana falava da comunidade, eu estava fazendo isso, né? Eu não estou fazendo propaganda, não, tá? Mas eu acabou de sair um livrinho meu, escrito por mim aí pela editora Érica. Então, né? Faça propaganda, não só faça propaganda, como nós vamos tirar uma manhã aí, um tempo, para falar sobre o livro, então, também. Dedocraticamente decidido pelo autoritário mediador desse programa, ok? É, o livrinho foi escrito exclusivo para mostrar do Pronatec, né? O livro foi encomendado, foi um pedido da editora Érica e da editora Sarai, para que eu escrevesse e que pudesse ser utilizado pela moçada que faz hoje o Pronatec. Né? E eu escrevi, o nome do livro é Cultura e Desenvolvimento Local. Olha aí. Cultura e Desenvolvimento Local. Ética e Comunicação Comunitária. Né? Por isso que eu achei interessante a Fabiana falar. Porque tem praticamente um terço inteiro do livro, eu insisto em falar da comunidade. Eu insisto em dizer a importância, o valor, a força, o poder que tem a comunidade, né? Não a comunidade idealizada, não aquela comunidade, né, platônica, idealizada, mas estamos falando aqui da comunidade real, da comunidade que tem aí hoje nas periferias também, que você vai encontrar também nos centros, e que, na verdade, elas conseguem, né, encontrar experiências alternativas de vida, de comunicação e de sociabilidade. para os seres humanos, né? E eu falo muito disso no, nesse livro, né? Claro que eu falo me baseando, me apoiando aí nos mestres, em outros autores, como Raquel Paiva, que estuda isso lá, que tem um contato grande com as comunidades do Rio de Janeiro, com o professor Muniz Sodré, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que, sem dúvida, o retorno à comunidade, ou seja, a busca pela vida comunitária, ela seja, de fato, um reequilíbrio, uma homeostase para esse sinal de entropia que nós estamos vivendo. Porque, se você pensar bem, a depressão, né, o primeiro sintoma que a pessoa vai dizer na depressão é que ela está sozinha no mundo, que ela se sente só, que ela se sente fraca, que ela a vida perdeu o sentido para ela. Ela não tem um resgate, né? Porque se ela passa pela sociedade de consumo, a sociedade de consumo força os valores do individualismo, né? Do hedonismo, do prazer a qualquer preço, né? E a comunidade, ela justamente, a comunidade real, ela é um antídoto, ela é um farmacon, né? para esse sintoma, para esse mal, quer dizer, porque ela gera esse pertencimento, né? Por isso que as experiências aí com a psicologia comunitária têm crescido tanto nas periferias, nas comunidades, porque tem se mostrado muito eficaz, porque devolve para o ser humano aquilo que é da sua, pode ser assim, natureza, né? Ou seja, nós vivemos muito mais dos outros do que em nós mesmos, tá? Nós precisamos do outro. A vida humana é uma vida em comum, não é uma vida para o isolamento, não é uma vida para pensar apenas o indivíduo. Isso é uma construção, ao meu ver, perversa do liberalismo do século XVIII, XIX, XX, que é pensar o ser humano como um indivíduo, né? Uhum. Ou seja, pensar o ser humano como um indivíduo é pensar o ser humano isolado, né? A comunidade, ela é a característica, né, da humanidade. Eu chego a dizer, inclusive, que foi graças à vida comunitária que nós sobrevivemos como espécie. Sim. Eu costumo dizer isso nas minhas aulas. Eu falo, olha, lá no Paleolítico, né, a nossa espécie só conseguiu atravessar todas as vicissitudes que eles encontraram pelo caminho, falta de alimentação, frio e tal, glaciações, porque nós nos apoiamos uns nos outros. Isso. É um que segura o outro aí, né? Nós somos um bicho social. Nós precisamos da vida comunitária. Um ajudando o outro, um cuidando do outro, né? E isso gera que um etólogo, veja que interessante, um etólogo chamado Franz De Waal lançou há cerca de uns 2 anos um livro que foi traduzido aqui no Brasil chamado A Era da Empatia. Ele discute com o Darwin, né? Ele discute com o Darwin dizendo o seguinte, olha, o Darwin dizia que a evolução se dá pela competição. E ele fala, não, a evolução se dá pela empatia. Ou seja, nós só sobrevivemos e evoluímos porque nós somos capazes de nos reconhecer uns dos outros. Porque eu sou capaz de me colocar no lugar do outro, num momento de crise. E se eu puder, eu tenho uma força interna que me leva a estender a mão para o outro. Uhum. Sabe? É aquilo que está no. Que eu acho lindo, que é o final de um filme antigo dos anos 80, né? Chamado Blade Runner, uhum. Em que o robô, o Android, ele está numa situação de tanta empatia com o seu caçador, que ele, na hora que o caçador vai morrer, ele estende a mão. E salva o seu inimigo. Uhum. Né? Ou seja, a meu ver, nós precisamos resgatar o exercício da empatia, da alteridade. Sim. E criar espaços em que essa comunidade possa estar presente na vida das pessoas. Né? Isso é muito importante. Então, nas escolas, no mundo do trabalho, no mundo, né, da nossa vida cotidiana, né? São as comunidades que geram isso. Não, não por acaso a internet tem esse, essa força tão grande que ela tem, né? Isso eu digo também no meu livrinho, quando eu digo que o, né, não só a comunidade no sentido, né, que nós conhecemos, mas essas novas comunidades virtuais, né, elas também elas acabam trazendo força, porque nós estamos atrás disso, né? Nós estamos atrás de uma coletiva que perdeu lá atrás, ou que pelo menos não se perdeu, mas eu acho que ficou esquecido, né? Que são esses laços, né, familiares, esses laços sociais, né? Quer dizer, ela tem por base um sentimento de comunhão, de confiança, de compromisso, de responsabilidade, de objetivos comuns, né? Então, como eu posso dizer, redes, né, e laços interpessoais que proporcionam essa sensibilidade, que constroem apoio, informação, senso de integração, identidade social. Quer dizer, isso é um grande antídoto para a tristeza, vamos combinar, né? Sim. Aliás, essa sua fala me remete a um almoço que eu tive essa semana, que eu fui obrigado a ouvir isso e me achar, falei, não é possível, quem que é essa menina com 17 anos querendo falar essas besteiras pra mim? Falando justamente dessa coisa da relação do convívio, que é uma coisa que é muito complicada, a Fabiana entende, por exemplo, como professor, a gente trabalhou com a tal das escolas alternativas, né? Uhum. Nos anos 80, 90, principalmente, sim, né? E aí depois essa moçada tinha uma dificuldade muito grande de relação, de inter-relação, né? É, quer dizer, a moçada não tinha tanto. Eu acreditava que era mais os pais e os professores que tinham essa dificuldade de se relacionar com o mundo externo, com o dito mundo externo, do que as próprias crianças, enfim. Eu ouvi de uma figura, que é óbvio, né, que é a minha filha, né, falando, que é a minha guru, querida, amada, salve, salve e tal, ela falando justamente essa sua fala agora, Jorge, foi fantástico nessa perspectiva do que ela estava falando. Meu velho, se você levar muito afinco, né, essas suas concepções de mundo, né, essa coisa, você não vai conseguir se relacionar com ninguém, cara, rapaz. Você vai ter que abrir aí uma eira, uma beira, para poder dialogar com as pessoas, uhum, para poder, senão... Aí você fala, engraçado, como que é maluco? Que eles, a gente, ah, é porque esses jovens, ao contrário, muitos desses jovens têm essa capacidade, têm essa percepção de fazer esse meio campo e a gente não. Mas deixa eu dar a voz para os ouvintes aqui, antes de passar para você, Fabiana. Eu sei que você está. Assim. Ela está fazendo tanta anotação aqui que com certeza isso aqui vai direto para o departamento de teses da universidade, né? A religião, diz o Doni, e a religião, que ponto dá nesse caixo? Liberta alienando ou aliena libertando? Ou nenhuma coisa e nem outra. Para mim, na infância foi até legal, mas era menos comercial pelo que eu vejo hoje. Então, a importância da religião nesse processo é o que pergunta o Doni. Aí o Helder diz o seguinte: acho que em determinados momentos, fase, a religião pode ser um bom apoio. Até arrisco dizer que justamente por essa característica que também aliena. Mas tem que, deveria ser uma ajuda alienada de forma temporária. Essa foi ótima. Eu vou até botar isso. Faz sentido isso. Faz sentido isso que eu escrevi, Doni? Tá perguntando. Fabiana, e aí? Então, antes, já que nós não podemos dar a palavra pro Doni aqui, né? Vai lá. Me pegou muito essa fala do professor Jorge sobre a questão da consciência individual e a consciência coletiva, né? E esse caminho histórico que a gente fez aí, né? Pensando que lá na pré-história a gente sobrevivia porque a gente tinha uma consciência de coletivo e num primeiro momento era só uma consciência do coletivo, com muito pouco tempo para pensar sobre a individualidade, porque as pessoas precisavam sobreviver e era no coletivo que as pessoas sobreviviam. Conforme a gente foi conseguindo ter uma evolução que era de instrumentalização, né? Que conforme o homem foi conseguindo encontrar formas externas para facilitar a vida, ele foi tendo mais tempo para ir para desenvolver o pensamento artístico, para desenvolver a questão do pensamento pessoal, daquilo o que faz sentido, como faz sentido ele no mundo, de pensar sobre si mesmo, e a gente foi caminhando evolutivamente, né, como uma evolução para uma consciência individual. Eu acho que assim, o que eu entendo é que a gente está num momento a gente está com um desafio enorme pela frente, que é conseguir fazer essa integração, porque a gente chegou no ápice da evolução da consciência individual. né? E isso tornou a gente individualista, quer dizer, a gente caiu no outro lado, a gente estava numa gangorra e a gangorra pendeu totalmente para o outro lado. E a gente perdeu muita coisa daquilo que a gente tinha lá atrás, né? Então, eu vejo que o nosso desafio hoje é fazer esse resgate de algumas referências que estão na nossa ancestralidade, e isso, qualquer cultura espiritual e religiosa vai olhar para isso de formas diferentes. Mesmo as materialistas. Mesmo as materialistas, né? Mas, em especial, a questão da espiritualidade fala muito disso, né? É, da necessidade da gente honrar a nossa história, pai, mãe e tudo isso. Então, a gente precisa fazer esse resgate, mas esse resgate não pode ser na íntegra. A gente não pode voltar ao que era. A gente precisa entender que a consciência individual também trouxe para a gente a capacidade de evoluir tecnologicamente, em relação às artes, em relação à capacidade filosófica, né? E isso é uma bagagem fantástica que a gente tem. Agora, o fato é que, como diz o Newton Bonder, né, ele tem um livro muito bacana que eu já até citei aqui, que eu gosto muito, que é Alma e Moral, ele faz uma comparação com a questão evolutiva do Darwin, e ele diz que, assim, a evolução é feita pela transgressão. É na hora que a gente transgride que a gente evolui, que são as crises, né? Como você estava falando agora, né, professor? O momento da crise. Então, assim, na crise, a gente tem uma bifurcação. Ou a gente evolui ou a gente degenera. A gente não tem outra opção. A gente está num momento de crise. E a gente está precisando fazer essa opção antes, internamente, né? Eu quero evoluir ou eu quero entrar em colapso, que eu acho que assim é o risco que a gente está correndo agora. E aí eu vejo assim que essa questão da depressão, se a gente for olhar por esse lado, talvez o fato de que a depressão é a doença do momento é até um pouco esperançoso, porque o Freud dizia que enquanto lá onde, na época dele, a gente estava lidando com a histeria, como lembra a psicanalista Regina, né, a tendência era que a gente passasse para uma sociedade totalmente sem referência do outro, sem empatia com o outro, né? Sociopata, que a gente entrasse no momento sociopata. E se a gente ainda está conseguindo se deprimir, é porque a gente ainda está a um passo da sociopatia. Sendo que eu sinto que a gente já está lidando com muitos problemas de sociopatia na nossa sociedade hoje. Que as pessoas, para se defenderem da depressão, para não entristecerem, porque a tristeza virou um problema que as pessoas não querem enfrentar, as pessoas se blindam, então elas deixam de ter empatia, deixam de ser sensíveis ao outro. E aí elas se tornam psicopatas. E a psicopatia não é tão fácil de diagnosticar e nem de perceber nas relações sociais, né? Então, eu acho assim, a gente está no momento que a gente precisa entender que a gente está num momento de crise, essa crise precisa ser levada a sério, precisa ser compreendida, né? Para a gente poder fazer uma opção, as pessoas precisam fazer uma opção. Eu preciso, às vezes, me deprimir para entender que eu tenho que encontrar o fundo do poço, como você lembrou hoje, né? Através da depressão, as pessoas, quando elas saem da depressão, quando elas conseguem achar o fundo do poço e pegar impulso para voltar, elas saem muito mais fortalecidas. Eu vejo isso na clínica constantemente. Né? Eu acho que é fantástico o que você fala, né? Isso mesmo, eu conheço o texto do Newton Bonder, é maravilhoso isso, maravilhoso. Aí é que está a nossa esperança. Isso. Né? Ou seja, o que você fala, perfeito. Você gravou isso aí, né, Elvio? Estou gravando, porque, aliás, já recebi. Cara, é a cereja do bolo, cara. É o seguinte, e não só. É fenomenal, é isso mesmo. Eu acabei de receber. Né, não tem nada a dizer, não sei aplaudir aqui, eu estou. É isso mesmo. Vera Helena Abreu. A crise é a oportunidade de você se deparar com a sua entropia, né? Tem alguma coisa aqui que não está dando certo, vamos ver o que nós podemos fazer. E parece que todas as possibilidades do ser humano, exatamente, toda a história da humanidade, o caminho da humanidade, não foi construído pela harmonia também, né? Quer dizer, a entropia, ela é a chave da evolução, né? ela que nos coloca sempre uns mais próximos dos outros, né? Ou seja, como dizia uma letra aí, da Bossa Nova famosa, né? para fazer um samba é preciso um bocado de limpeza. Isso aí. Exatamente. Não é? Já pedia o Vinícius de Moraes, o Tom Jobim. Para fazer um samba bom é preciso de um bocado de tristeza. Isso aí. Essa relação entre a tristeza, a depressão e a melancolia com a beleza e com a criatividade, com a possibilidade do resgate da vida. Né? Assim, eu acredito que quando uma pessoa ela adoece, seja no corpo, seja na alma, aliás, eu não acredito nessa dicotomia cartesiana de corpo e alma. Para mim, a psique funciona tudo junto e misturado. É porque, como diziam os jungianos, né, aqui é uma expressão do Jung, o self está chamando a atenção de que nós estamos indo por um caminho errado, né, não é o nosso caminho. Quem é o self? Quem que é o tal do self naquele troço que a gente fica fotografando? Essa é a busca do selfie. Não, ué. Selfie, eu acabei de fazer um. Vou fazer um selfie, meu, e da Fabiana aqui, né? A gente tá todo mundo fazendo selfie. Mas deixa, já que eu interrompi, deixa eu falar aqui. O Doni disse o seguinte: eu acho, aí ainda acho que acredita, acho que acredita é ótimo, né? Eu acho que faz. Ah, tá. Ele está conversando com o Doni, com o Eldes, a respeito da questão da religião, acho que ainda, né? Ah, tá. Isso fazer sentido é um problema, pois dissimularíamos em algum ponto e isso imbiria. É isso mesmo? Imbiria as possibilidades infinitas para os homens. Ô, Doni, você está escrevendo difícil demais, rapaz. Você está fazendo alguma faculdade, está me deixando de perplexo aqui, que eu não estou conseguindo ler. E. Fundo do poço, quando você fala, vem a imagem e eu gosto de viver efusivamente, você sabe disso, né? A minha vida, né? Eu gosto de ir ao fundo, do fundo, do fundo mesmo, né? E eu tive uma vantagem muito grande com esse processo de depressão, você, enfim, da volta, aquela história toda. Porque não sei se vocês dois sabiam, e agora muita gente vai saber. Eu estava até contando para o Ricardo e para a Maitê esses dias. Aliás, um beijo para os dois. Eles dizem que quando vem gente mais jovem que eu não deixo falar. E talvez seja uma indicativa, inclusive, de que é exatamente essa falta de respeito mesmo. Eles são aquele aparelhinho, sabe? Aquele, o diabinho e o anjinho, né? Cutucando. E eles têm razão nesse sentido, né? E às vezes a gente tem um desrespeito muito grande. Às vezes não, muitas vezes tem um desrespeito muito grande pelos jovens. Mas voltando a essa questão, eu tive uma vantagem muito grande, porque é o seguinte, vocês sabiam que eu já me suicidei? Sério, saiu no jornal, inclusive no jornal aqui de Araraquara, uma longa história, um dia eu vou contar. Marcos Crivão está escrevendo sobre isso, né? E é verdade, saímos de um programa aqui às 7 horas da noite, saiu, me ligaram chorando e tal, e dizendo que eu tinha acabado de me suicidar, que tinha saído no jornal, no site. Ainda bem que te avisaram, né? Então, eu fiquei feliz, pelo menos eu fui avisado. Aí foi o tal do fundo do poço que você falou. Que é super importante isso mesmo, assim. É. Foi o momento da, sabe, a hora que aí você para falar, peraí, isso aí, obviamente, aí vem o professor, o senhor usou um termo que eu achei legal, esse lance da separação do corpo e da alma, como que é isso? Você falou, não tem essa separação, como que é isso? É o cartesianismo, né? É herdeiro do Platão. Quer dizer, separa corpo de alma. Tá certo. Mundo das ideias e tal, tá? O soma é o corpo, que é a nossa entidade física, da nossa ânima, que é a nossa mente, o nosso espírito, né? Vendo como duas entidades separadas. O cartesianismo fez isso, né? Descartes, lá quando ele falou que o cogito ergo sum, né, professor? Quer dizer, dentro do ego existe como se a mente fosse superior ao corpo e separada dele, né? E que, na verdade, não. Os estudos da psicossomática, né? Isso. A Diana pode falar disso. Mais propriedade até do que eu, e da psicossomática mostram, apontam claramente que na psique, né, nada está separado, né? É um todo complexo, né? E complexo significa, em última instância, né, que todas as partes estão integradas, estão em rede, né? E corpo e alma estão caminhando juntas, né? Eu queria aproveitar esse faço para entrar, botar minha mão nessa puta da religião? Uhum. Falaram, a religião está insistindo nesse debate. Antes de você fazer isso, posso fazer uma homenagem aqui à sua fala, a questão que você lembrou do samba? Posso fazer uma homenagem a você? Claro, a você e a Fabiana, obviamente. Ó, vamos ouvir um trechinho de uma música, quer ver? Que a hora que você falou da coisa do samba, da tristeza, etc e tal, me veio uma música que pra mim é uma das obras mais lindas do Gil e do Caetano, né? Aquele disco Tropicália 2. Quer ver? Olha, vamos ouvir um pedacinho, quer ver, ó. Não, começar do começo. Peraí. A tristeza é senhora. Desde que o samba é assim, a lágrima clara sobre a pele escura, a noite, a chuva que cai lá fora, solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim, mas alguma coisa acontece no quando agora em mim, cantando eu mando a tristeza embora. Tristeza é senhor. Muito bem, professor, desculpa interrompê-lo, mas a hora que você falou isso, eu falei, rapaz, eu preciso resgatar esse trem. Maravilha. O professor ia falar a respeito da religião. Isso é um momento de epifania. Né? Vamos lá, querido, você ia falar sobre a religião. Então, eu queria meter minha filha na religião, né? Assim, só pra colocar isso, né? Também escrevi um livrinho sobre a questão da religião e a internet, né? Chama-se Cíder Religião. E eu lá nesse livro, eu digo, a religião vem da palavra religare, né? E significa religar, né? Ligar de novo, unir de novo, separado, né? E os teólogos, a maior parte dos teólogos, sempre colocam esse sentido do religar no ligar o homem a Deus, ligar o homem aos deuses a uma força transcendente. Aqui nós, sociólogos, na transgressão, né, e no caminho da transgressão, entendemos também que a religião, ela não só pode ligar o homem ao transcendente, né, aí é uma questão de fé, mas ela evidentemente, né, liga o homem aos outros homens. A religião é uma possibilidade, uma experiência de comunidade, é todas as experiências culturais humanas, a mais arcaica, a mais antiga, e é uma experiência fantástica na medida em que ela pode ter um componente de alienação, na medida em que ela aliena o indivíduo ao esse. Alienação é uma palavra que não seria dita. Não só como um adjetivo pejorativo, né? A gente tem uma tradição muito marxista de alienação, né? No sentido pejorativo apenas, né? Mas se a gente recuperar o início, né? A primeira expressão da palavra alienação, que é hegeliana, do Marx, depois ele virou de ponta cabeça, mas alienação significa, né? Estar fora dele, estar fora de si, né? E alienare, né? Tipo, ir para o outro, né? Ir para o outro. Então, a religião, na medida em que se ela aliena, na medida em que ela coloca você no outro, ou nos outros, ela pode ser um fármaco. Ou seja, ela pode ser uma medida de resiliência desse processo depressivo, sim. Não é? Na medida em que ela pode restaurar os vínculos perdidos. Né? Ela pode restaurar os vínculos perdidos e também colocar o indivíduo em encontro consigo mesmo, né? E no encontro com a sua identidade, com o seu grupo. Né? Então, a religião tem esse potencial. Ela tem esse potencial. É claro que a gente tem visto também, paralelo com isso, muitas pessoas procurando de vista dessa experiência de resiliência, de reparação, mas muitas vezes a gente sabe que institucionalmente as pessoas manipulam isso, absorvem, usurpam essa energia voltada aí para o capitalismo, tá, para o consumo também, né? Isso acaba tendo essa ambivalência, certo? Eu acho fantástico a gente também aqui, a gente acaba entrando no perceber, né? Veja como a tristeza muitas vezes pode me salvar, né? Tem um livro que eu queria dar, que é do, organizado por um professor lá da UFRJ, chamado João Freire Filho. O livro chama-se Ser Feliz Hoje, reflexões sobre o imperativo da felicidade, né? Então ele coloca também como que a felicidade acabou se transformando numa commodity, numa mercadoria, né? Tem um capítulo nesse livro chamado Felicidade na Era de Sua Reprodutibilidade Científica, construindo pessoas cronicamente felizes, né? E nesse livro ele tem uma epígrafe, né, que é extraído de um livro da Clarice Lispector, né, no livro Perto do Coração Selvagem, que foi publicado em 1944. E aí ele diz o seguinte, né, faça uma pergunta, precisa para conseguir o quê? Né? Bom, então, na verdade, também por outro lado, né, você percebe hoje que você, nas redes sociais, né, você não está todo mundo feliz, né? Todo mundo com seu selfie feliz. Nosso selfie tá ceifado. É o seguinte, professor, a respeito disso, o professor não conhece. Aliás, é a primeira vez, eu acho que a Fabiana ouve o professor, né? E o professor também é a primeira vez que ouve a Fabiana. E mesmo não conhecendo a Fabiana, o espaço onde a Fabiana atua chama exatamente Religare, né? Já aproveitando, inclusive, essa questão que o professor falou de falar do livro, propagar um contrato, tem mais é que falar mesmo, vocês todos, acho que. E a Fabiana tomou cuidado da outra vez de não falar do espaço dela, que é o Religare, né? Mas é dentro dessa concepção que o professor acabou de falar isso, né? Sim. Chama Clínica Religare. E a intenção, quando a gente pôs esse nome, era essa mesma, né? Quer dizer, na perspectiva de que é se ligando ao outro que a gente se liga a si mesmo, e é o único caminho para a gente se ligar a Deus se alguém estiver buscando isso, né? Então, essa questão que você falou aí da alienação, eu fiquei, em relação à religião, eu fiquei pensando sobre aquela história que a gente usa comentar, né? Que a religião é como se, assim, tivesse um elefante dentro de uma sala e essa sala tivesse várias portas e cada um ficasse olhando do lado de fora por um buraquinho, e um vê o rabinho, o outro vê a pata, o outro vê a orelha, e todo mundo diz que aquilo é o elefante, né? O elefante é uma orelha, o elefante é um rabinho. Então, nesse sentido, eu acho que esse tema também tem a ver com o que a gente estava falando antes, sobre a necessidade da gente integrar as coisas e as consciências, porque a religião também está no momento, a questão da religião também está no momento de crise, na medida em que olhar só o rabinho, olhar só a pata, não me dá o todo sobre a minha espiritualidade, seja ela o nome que eu quiser dar para ela, né? E quando eu não consigo respeitar que para o outro o essencial é o rabinho e desconsidero que o rabinho possa ser o elefante, eu fico aqui me debatendo com o outro polarizadamente, e é por isso que essas guerras sem sentido acontecem até hoje, né? Então, sendo justificativa para as pessoas irem para a questão do consumismo, que é poder produzir armamento e vender armamento, com essa justificativa ridícula de uma guerra religiosa, né? Então, assim, a religião pode sim ser, o caminho da alienação pode ser um caminho para o outro, até porque eu acho que a premissa principal para qualquer religião está naquela primeira frase, uma única frase, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quer dizer, você faz todo o percurso da religião em uma frase. Né? O Leminski tinha uma frase que uma vez perguntava, foi a salvação da minha vida, porque toda vez que eu começava a trabalhar na quinta, sexta série, a primeira pergunta que vinha era: professor, você acredita em Deus? Né? Eu falei, caraca, né? A conversa é longa, né? E a molecada não, queria saber se eu acreditava em Deus. Aí uma vez o Leminski, conversando nas rodas de debate que ele aparecia, uma vez fizeram essa pergunta para ele, e ele falou assim, acho que até virou um haikai, se não me engano, mas perguntaram para ele se ele acreditava em Deus. Ele falou, cara, minha relação com Deus é fantástica. fantástica. É, por quê? O cara, ele cuida das coisas celestiais, eu cuido das coisas terrestres e a gente interage, entendeu? Isso. É muito por aí, então acho que é nessa pegada. É, eu quero até aproveitar, já que eu falei de se relacionar com Deus e com, enfim. Ô Doni, ô Eldis, desculpa se eu fui agressivo com o comentário, porque eles pararam de conversar aqui na janelinha. Continuem conversando aí, desculpa, eu não vou mais citar aqui, nem vou dizer que vocês estão escrevendo difícil. Eu falei isso, né, da outra vez. Então, eu retiro, vocês são brilhantemente. Continuem conversando aí, tá bom? Doni e Eldis. Gente, é o seguinte, 9 horas, aliás, que quando o papo é bom, ele vai, né? Ele flui, a coisa tá indo muito, muito... Opa, chegou algum recado mais aqui, né? Mas é o seguinte, Fabiana, tem gente de lá de Ribeirão Preto, como que é? Eu esqueci o nome da tua mãe, aliás, eu não sabia. Maria Helena. Maria Helena, um beijo. E a Silvana Cabral também, já sinalizando aqui, que tá gostando demais da prosa. E é o seguinte, Fabiana e Jorge Miklos, a gente tem mania de não só trazer, como decidir alguns rumos também na história, né? Faz muito tempo que a gente está querendo, inclusive, que o antenado faça alguma coisa em relação ao Religare. A gente já tinha já até aventado a possibilidade de um livro. E, Fabiana, eu não sei, eu fiquei sabendo, o professor Jorge Miklos está doido para vir aqui para falar, trazer os livros dele, né? E conversar um pouco com a gente. Ele falou, poxa, eu quero muito conhecer, depois você vai me levar a tomar um café gostoso. Vou mesmo, achei até um lugar, a gente podia combinar de fazer lá no Religare, né? Fazer os lançamentos. Não, olha lá. Delícia. Fechado, então. A gente faz aqui, inclusive, nós já fizemos com o Lúcio Gregory, professor, um debate, uma prosa a respeito da... meu Deus, eu ia falar da urbanidade urbana, a mobilidade urbana, né? E foi muito legal o debate, a gente conseguiu, trouxe ele, pegou, bateu aí os calendários e tudo mais, né? E depois a gente trouxe, acho que outros 2 ou 3 debates. A gente podia fazer uma sessão de vocês dois. Sessão é ótimo, né? Aí a gente faz uma sessão de descarrego, né? Mesa branca. E aí traz os livros, professor. Porque, inclusive, o livro, sim, é verdade. O professor, o primeiro livro que ele citou foi Cultura e Desenvolvimento Local, que está na pauta, inclusive, de muitas pequenas e médias cidades que estão discutindo o sistema municipal de cultura, né? A implantação de um plano municipal de cultura. Então vai ter vários outros convites a esse respeito, porque a Fabiana nem está sabendo, mas ela está, inclusive, numa quinta-feira à noite, num dos debates numa Câmara Municipal aqui da região, né? Acho que eu cheguei a falar, não. Chegou, a gente já falou. E com certeza seria bom juntar vocês dois nessa conversa. Então nós vamos combinar isso depois dos nossos comerciais. Na verdade, esse livrinho, ele é uma convergência inesperada de situações, né? Isso aqui é uma pesquisa que eu... Convergência? Como que é isso? Uma pesquisa que eu realizei na UFRJ, né? E na Universidade de Janeiro, com a supervisão, apoio, diálogo lá com o pessoal de lá, né? E, ao mesmo tempo, a editora Saraiva, sem saber que eu estava fazendo essa pesquisa, me mandou um e-mail perguntando se eu não queria escrever sobre isso. Eu falei, opa, é o que eu mais... Falei, vambora, né? Então, e eu fiquei mais feliz assim, porque esse trabalho vai ser... Na verdade, foi feito para ser usado no projeto do Pronatec, né? Nos cursos de orientação comunitária. Então, acho que... E que trabalha efetivamente com a ideia de que eu preciso fazer hoje um esforço, né, de fortalecimento pela compreensão, né, de que é a comunidade, que é a força da comunidade. Né. Muito bom, vamos fazer o seguinte, já são 9 horas e 4 minutos, a gente vai entrar no último tempo aqui do programa, né? Eu queria ver com vocês o seguinte, eu já caminhar um pouquinho para mais o cotidiano que nós estamos vivendo, ou seja, é o seguinte, estamos no finalzinho, né? Ou seja, estamos no processo, num processo eleitoral, né? Aonde está tendo uma disputa, a gente estava falando de Facebook, a gente vê umas coisas aqui, só vê isso, inclusive, né, o tempo todo, e numa disputa sangrenta, virou um negócio de gente amiga, inclusive, né? Eu mesmo acabei tendo um entreveiro ali, na boa, foi super legal, porque talvez a idade realmente está me fazendo ficar um pouco mais calmo, contemporizar e tal, não entrei muito no embate, mas está tendo uns embates meio violento aí, como, por exemplo, o caso do comediante lá, o Gregório, que comentou, que foi, fez um, se manifestou a favor de um candidato, e aí o Dado Dolabella ameaçou ele, inclusive, aí depois começou uma brincadeira que agora está resultando em perseguição lá no, no Leblon, né, na galera do Leblon. Leblon, para quem não conhece, é um, uma favela uma, do Rio de Janeiro, tá? É mais ou menos isso. É, enfim, está lá então esse debate. Agora, recentemente, a gente teve gente perdendo emprego, Chico Sá, inclusive, ontem a gente comentou um pouco isso. Ou seja, a coisa está nervosa, sim, a coisa está acirrada, né? Muita gente critica, muita gente diz, olha, isso não, mas ao contrário, é um momento de efervescência onde as pessoas começam a colocar não só as suas ideias, mas começar a colocar as suas posições. Eu particularmente acho isso brilhante. Eu acho um momento, inclusive, que não fica aquela coisa de ser o todo mundo politicamente... O tal do politicamente correto é a coisa mais desgraçada que aconteceu na vida da gente, né? Hoje eu estou aqui, que toda, já chutei o balde da, da melhor idade, agora do politicamente correto. Mas é bem esse discursinho, de, ah, sabe? Aquela coisa meio que fui e acabei no fundo, né? Aquele... Meus queridos, vocês dois concordam com isso que eu estou dizendo? Vocês acham que realmente essa disputa, ela traz... Tudo bem que assim, tem muita gente que vai pro A ou pro B, porque na verdade o C não tá mais, né? É, o D, etc, ser, né? Etc e tal. Mas, na verdade, as coisas... É, é um momento que a gente começa a pensar esse país de uma maneira mais... Né? Porque internamente, eu não sei vocês dois, mas eu particularmente, eu tô bastante aflito. Tô mesmo. Tô sendo, não tô mentindo. Eu tô até imaginando como é que eu vou chegar segunda-feira aqui de manhã para apresentar esse programa. Se eu vou... É, um pouquinho aliviado ou se eu vou chegar aqui angustiado, entendeu? Como é que vai ser o resultado dessas eleições, etc e tal. Não é um bom momento também para a gente pensar a sociedade brasileira? Não é isso que está acontecendo? Ou eu estou ilando novamente? Já sabia, né? Vai, Fábio. Ah, eu estou muito incomodada, na verdade, com essa situação, porque eu acho que a gente está... Tá certo que nós estamos entre duas situações, né? Uma escolha entre duas coisas só. Nós não temos uma chance de optar, de ter uma outra opinião. Eu acho que quando a gente fica entre uma coisa ou outra, na verdade, a gente não tem escolha. Quando a gente só tem duas opções, a gente não tem uma escolha livre, não é livre para fazer uma escolha. E aí a gente cai nessa situação de polarização, que é muito chata, que levanta muitos medos, muitas rivalidades. E eu não acho isso produtivo e penso que talvez a gente precisasse encontrar uma outra alternativa para isso, que passa, num primeiro momento, pela aceitação. Né? Uhum. Aceitação no sentido assim, segunda-feira nós vamos chegar aqui, ou eu no meu trabalho, você no seu, e nós vamos ter que enfrentar o que o Brasil vai propor para a gente daqui para frente. E na hora que essa pessoa entrar, se eu ficar olhando para ela como se ela fosse o bicho horroroso que chegou onde eu não queria que chegasse, ou que vai fazer todos os meus medos virem à tona, eu vou me tornar uma pessoa defendida, rancorosa, né? Fazendo uma previsão aí muito ruim. Né, para o que eu posso viver lá na frente. E eu acho que, assim, independente, a gente está fadado a isso. Nós vamos ter que encarar uma dessas duas figuras, que na verdade são só representantes de um pensamento coletivo muito maior, inclusive nosso. Né? A Pilar, que era esposa do Saramago, né? Ela escreve numa revista alguma coisa assim, dizendo que, e até eu publiquei isso no Facebook, que não existe o governante que é corrupto, existe uma comunidade que é corrupta que colocou ele lá, uma população que é assim. Né? Ele só está refletindo uma situação que é de todos. Então, acho que enquanto a gente não assumir que a realidade do nosso país é essa, e olhar para essa realidade imaginando que ela está trazendo a oportunidade de a gente fazer alguma coisa melhor com isso, eu não tenho que ficar aqui destruindo o que o outro fez, culpabilizando o outro. É o que a gente tem feito constantemente. Eu olho para o passado dizendo, olha, eu estou vivendo essa porcaria de hoje em função do que o fulano fez lá atrás, e não me preocupo com o que eu estou fazendo agora. Eu me preocupo em justificar a situação ruim que eu estou, e não em fazer melhor ou em fortalecer o bom que o outro fez. Porque o outro não fez só porcaria. Alguma coisa de bom ele fez. né? Agora, então, assim, é aquela frase do Sartre, né? O importante não é o que fizeram de nós, é o que nós fazemos com aquilo que fizeram de nós. Enquanto a gente não assumir essa responsabilidade em relação à nossa realidade, daqui para frente, o que eu vou fazer com isso? E honrar o que aconteceu lá atrás, ao invés de ficar só jogando pedra, nós vamos viver em caco o tempo todo, em frangalho. E aí, acho que isso reflete um pouco do sentimento que eu estou tendo e que eu vejo muitos jovens tendo em relação à política, que a gente está vivendo de frangalho, né, estraçalhado. Isso é muito ruim, isso é muito perigoso, né? Porque a hora que eu fico com medo, eu me torno um agressor muito descontrolado, né? O medo é o pior inimigo para uma sociedade. É aquela sensação da fera que está acuada e exatamente, vai reagir, né? Exatamente. Olha, professor, eu gostaria que o professor visse a cena, e todos os ouvintes vissem a cena, a maneira como ela falou comigo aqui agora, assim. Eu até ajoelhei no chão aqui, na cadeira, né? Bom, professor, vai. Isso, né? Porque, olha, né? Conversar mais vezes com a Fabiana. Tá aí já pessoalmente. Pessoalmente, inclusive, já vamos agendar logo isso. Vamos lá. Eu compartilho com esse sentimento. Eu vou fazer uma metáfora aqui, né? Nós estamos mais ou menos assim. Tem um lado que quer tacar fogo na casa com álcool. Tacar fogo o quê? Tem um lado, um partido, que quer incendiar uma casa com álcool. É. E o outro partido quer incendiar a casa com querosene. Uhum. A gente está escolhendo, a gente está brigando para saber se vai incendiar com álcool ou com querosene. Porque, na verdade, assim, né? Ninguém discute o desenvolvimentismo a qualquer preço, uhum, né? Ninguém está discutindo essa questão. São Paulo está tendo um problema de falta d'água, por exemplo, né? Claro que isso tem mais gestão pública, óbvio, isso também é uma questão ambiental ligada a isso, né? As duas coisas. E se tem uma má administração pública por causa de uma crise ambiental, é porque não se discutiu, não se discute a crise ambiental como ela tem que ser discutida, por exemplo, tá? E isso cabe ao público fazer. Então, primeiro diagnóstico que eu faço, acho que, assim, seja qual for a decisão que as urnas tomarem no domingo, na segunda-feira, assim, eu sei que a casa vai continuar sendo incendiada, né? Que não vai ter uma reversão desse processo. Porque não houve debate de projeto, houve ataque pessoal, houve uma série de coisas que não contribuem para o desenvolvimento, fortalecimento do espírito democrático, né, no sentido de participação da sociedade civil nesse debate. Né? O que está se debatendo? Né? Na verdade, ninguém sabe. Né? São sempre coisas menores que aparecem. Eu acredito, eu até postei ontem no Facebook um texto, né? Eu acredito que a política, né? A política foi uma invenção humana. É uma invenção humana que é uma tentativa de, no coletivo, tentar, por meio racionalidade, evitar que a irracionalidade, na sua plenitude, contamine o espaço coletivo. E admito isso. Infelizmente, muitas vezes, nós vimos que a política ela não teve assim, essa capacidade, que o racional, né, não evite totalmente a emoção, porque isso nem é bom também, né? Mas que o racional consiga guiar a sociedade. Né? Não é isso que está acontecendo. Eu penso que a política, ela hoje perdeu a sua identidade. E, portanto, perdeu o seu sentido de ser. Porque a política é isso, é governar a polis a partir dos interesses diversos que existem na polis e dar a todos, de qualquer forma, condições, gerações futuras, condições de continuarem vivendo nessa polis. Mas isso... Nessa polis que pode ser a cidade, o estado, o país, a nação, o planeta, né? A grande polis. Então, eu na verdade, vi no debate isso, os ânimos acirrados, muita violência simbólica, sangue escorrendo, né, nos dois lados da militância, né? E parece assim, o que importa é o poder, nada além do poder. Uhum. E o Jung dizia, né, claramente, que onde existe poder, não existe amor. E onde existe amor, né, não existe poder. Na medida em que ele chamava de amor, claro, não o amor romântico, mas ele está falando do amor caixa, né, do amor fraternal, solidário. Uhum. Não sei, eu pela primeira né, porque sou obrigado, né, a votar, mas com muita, né, muito niilismo em relação a isso. Né. Espero que a sociedade brasileira tenha uma democracia muito jovem, muito recente, muito também pautada por interesses do mercado, consiga, né, a partir dessa experiência, se, né, se renovar e participar mais, né, dos próximos 4 anos. Então, quem ganha, para que a sociedade consiga ter mais consciência, gente, acerca das nossas necessidades, das nossas atitudes. Eu também já tenho meio século de vida, e hoje sinceramente, eu me preocupo muito mais com as gerações que vêm depois do que comigo. Né? Estou mais preocupado com como é que a minha filha, os meus filhos, os meus, né, as crianças, né, os jovens que eu trabalho, como é que eles vão viver num mundo que não tem água? Porque a água vai ter que ser racionada. Como assim, né? Que vida é essa? Né? Eu estou muito preocupado com isso. Né? Daqui a pouco nós vamos ter problemas com o ar. A China, por exemplo, está vivendo um drama com a atmosfera. Né? Os caras lá estão perdendo a condição de respirar. Então, assim, né? Será que nós vamos construir um modelo de sociedade aqui no Sul, aqui na América Latina, que é uma cópia do fracasso do colonialismo? Então, será que nós estamos repetindo aqui, uma tentativa de repetir aqui o modelo colonialista que fracassou? Será que nós não podemos criar uma outra alternativa? Será que o nosso único caminho é esse? É virar uma espécie de imitação barata do que é o norte? Será que nós não podemos...